Rafael, faz aí uma piadinha pro começo. Não. E aí, beleza? Eu sou o Guga e eu sou uma criança em meu coração. Eu tô aqui junto com os silenciosos, Caio Corraine. Não, o Guga, ele esqueceu que no programa dele ele chama as pessoas. Isso, e não tem uma abertura, não tem uma frase de entrada. Às vezes eu achei que vocês iam comentar o que eu falei, entendeu? Você não tá participando do podcast não, filho. Tá em casa, cacete. E também aqui o Rafael Mafra. E aí, pessoal, tudo bem? Vocês também são crianças no coração? Assim, eu sou o único millennial daqui, dessa ligação, né? Você, não, todo mundo... Você acha que você é super novão, né, Caio? Claro que não! Você é velho igual a gente aqui, cara. Não, deixa eu ver aqui, ó. Pera aí, não, agora eu tenho que ver. Millennial começa em 1980. Eu sou millennial. Vamos não falar sobre esse assunto, eu que mando aqui. Esse podcast, a gente vai falar sobre nostalgia, sobre ser criança, sobre lembrar dos áureos tempos, desses anos dourados em que éramos apenas crianças. E esse podcast é patrocinado pela Fini. Aê! A gente sempre faz o especial de Dia das Crianças, né? É uma tradição já, a gente já ia fazer, mas a Fini trouxe essa ideia, uma ideia muito boa, de a gente falar um pouco da nostalgia, das brincadeiras de criança, dos tempos mais simples, quando a gente ia na banca de revista e comprava bala, a gente ficava assistindo desenho, a gente ficava brincando. Era muito bom, cara. E a Fini tá promovendo esse sentimento nesse mês, que é o Outubro Fini, hashtag Outubro Fini. Que é o mês da alegria, é o mês do Dia das Crianças, é o mês do nosso especial de aniversário, é o mês da positividade, é o mês da BGS, é o mês da jovialidade, é o mês do Halloween, cara. É o mês da Fini. E eu tô no Brasil essa semana e eu vou realizar o sonho de experimentar o Fini Churros. Quer presente maior do que esse, cara, de Dia das Crianças? Churros que vem num pacotinho. Fini é bom demais, né, cara? Eu gosto dos tubes, morango, azedinho. O de banana, putz, o de banana, cara. Tem um que vem num pote, sabia? Você pode... Você compra online, na loja da Fini, vem um potão, cara. O de dentaduras também vem no potão. O meu favorito ainda é as dentaduras. E pra mim, nada chega nem perto, assim. Ok, os tubes, eles... Eu gosto bastante, principalmente agora que... Tem tubes de vários sabores, inclusive acho que dos tubes o que eu mais gosto é de maçã verde, mas pra mim é dentadura, resto. Meu favorito é o Cinema Mix, que vem vários. Ah! E aí você de fato entra no cinema com o Cinema Mix, começa a assistir e aí tá no escuro, você não sabe o que que vem. Aí é sempre uma surpresa. Tá aí uma puta numa ideia, na verdade. É, mas o Cinema Mix não existe mais, né? Só em nossos corações agora. Ah, mano. Mas agora tem o Tube Straws. Ele vem com um de cada cor e tem o mesmo efeito. E tem até de groselha. Groselha. Então sabe o que também vai ser uma surpresa? O quê? A promoção... a promoção que dá direito a 10% de desconto na loja online da Fini, finistore.com.br. É só você ir lá e colocar o código GugaCash. Você ganha 10% de desconto na sua compra lá na finistore.com.br. E a Fini, que é tão legal e conhece tanto o GugaCash, que eles mandaram pra gente um desconto especial só pra quem faz parte do grupo secreto. Ah, ô louco, eu vou poder usar? Que vai dar 15% de desconto. Só quem estiver lá dentro vai poder ver. Nossa, muito bom, cara. Não é demais? Maravilhoso, poxa. Agora eu tô de olho aqui. Nossa, você falou, eu não tinha comido esse de churros ainda. Eu tô muito namorando ele agora. Eu vou comer lá na BGS. Então segue a Fini nas redes sociais, @FiniBrasil em todas as redes. Vai lá em finistore.com.br e usa o código GugaCash pra você ganhar 10% de desconto. E agora a gente vai relembrar essas brincadeiras da infância, essas brincadeiras nostálgicas no nosso quadro Personagens de Nossas Vidas. Com oferecimento da Fini. Só queria dizer que tem uma pelúcia da dentadura da Fini e eu quero muito ela. Sério, é muito fofo. Personagens de nossas vidas. Personagens de nossas vidas. Já que então esse é um programa apresentado pela Fini, pra gente falar da nossa velha infância, do nosso apreço pelo prazer de ser criança, então eu trouxe essa história aqui sobre o nosso amigo Robert. Lembra dele, Rafael? Lembro, claro. Então, não sei se você lembra dessa história aqui com detalhes. Vou contar para você e também para os nossos ouvintes. E para esse quadro, que, atendendo a pedidos, retorna aqui nesse especial de Dia das Crianças, eu trouxe alguém que já não é mais tão, assim, uma criança, mas vai trazer um olhar da juventude. Está aqui com a gente, Eric Mafra. E aí, eu sou o Eric e agora minha introdução naquele negócio que não pode ser mencionado tá inválida, porque agora eu tô concluindo pra internet de novo. E você ainda deu um spoiler do negócio que não pode ser mencionado. É. Ok. Então o Eric vai participar aqui também dos comentários da nossa história, do personagem de nossas vidas, ok? Você tá pronto? Tô. Os anos 80 são lembrados muitas vezes pelas roupas espalhafatosas, cabelos arrepiados, carros quadrados e excesso de sintetizadores. E tudo isso era verdade. Peraí, você esqueceu dos óculos de persiana. Ok. E tudo isso era verdade. Mas a vida de uma criança nos anos 80 não tinha muito dessa velha modernidade. Tinha corrida de bicicleta, subir em árvore, passar o dia na rua. Bem, também tinha os cabelos arrepiados. E tinha as modas que surgiam de tempos em tempos entre as crianças, como ioiôs, super trunfo, e uma que marcou as nossas vidas foi a moda do jogo de bafo. Daqui a 4 anos seria maconha. Bafo, eu sei que tem outros nomes em outras regiões do Brasil, é o jogo no qual você coloca um bolo de figurinhas no chão e tenta virá-las batendo nela com as mãos. As que você virar são suas. E na época do primeiro álbum de figurinhas do Thundercats, que tinha inclusive cromos metalizados, o bafo virou uma febre no nosso prédio. Eu lembro disso. Só isso? Não. Agora que você interrompeu, você vai falar pra caralho desse álbum de figurinha do Thundercats, Rafael. Eu tenho a impressão de que não era do Thundercats quando virou moda. Era do Thundercats. Eu acho que era da Turma da Mônica. Eu vou te provar daqui a pouco que era do Thundercats. Ah, beleza. Cada um tinha sua técnica. Bater espalmado, bater em concha, deixar a mão meio suada, ou até dar uma lambida. E todo mundo apostava suas figurinhas repetidas, ninguém arriscava as mais raras. Durante essa época de agitação cultural, morava no nosso prédio um menino franzino, que andava meio torto, tinha uma dificuldade de socializar e, bem, ninguém realmente incluía o cara. Num lugar de classe média alta, dava pra ver que Robert, esse é o nome do nosso herói, passava por alguns problemas financeiros. Seus pais tinham um carro bem detonado, a casa dele, vista de fora, precisava de alguns reparos. Ele morava no primeiro andar, então dava pra ver. E ele era um pouco esquisito. A típica criança que as outras crianças excluem e ainda tratam com certa crueldade e desdém. Era normal a cena. Enquanto outras crianças estavam interagindo e brincando juntas, Robert estava num canto, brincando sozinho. Coitado do Robert, né, cara? As crianças são muito cruéis. Cara, na maioria das vezes as crianças são muito chatas mesmo e o cara tá feliz de estar sozinho. Tá aí um ponto de vista. É uma leitura, verdade. Eu sei porque eu era o Robert pela maioria da minha vida, então beleza. Não, você não era o Robert. Eu era o Robert, pai. Você não conheceu o Robert. Tá bom, vai lá. Num dia normal desses, quando todas as crianças estavam jogando bafo, Robert se aproximou e pediu pra jogar. Trazia as figurinhas dele, e tinha algumas que a galera queria, e só por isso deixaram ele jogar. E o jogo começou normalmente. Uma das crianças errava daqui, outra acertava dali. Até que num lance normal do jogo, algumas figurinhas se acumularam. Um bolo grande, difícil de virar. E Robert, num movimento inconsciente e preciso, limpou a mão na lateral da camisa, estalou os dedos vagarosamente juntou-os na forma de uma concha e desceu um tapão reto. De cima pra baixo. Precisos 90 graus. Cara, eu tava com dificuldade de lembrar dessa história. E na hora que você falou que ele estalou os dedos, me veio tudo, tudo na cabeça. Eu lembrei de um menino esquisito, brancão, estalando os dedos, muito forte. Que tinha a mão gigante, né? É, exatamente. Os nós dos dedos eram grandes, assim. Ele tinha meio que uma mão maior que ele, assim, né? Maior do que seria a mão dele normalmente. Ah, bom, que susto. A mão de beisebol, né? Assim, né? Parece que ele tá usando uma luva de beisebol. Mãos de cavalo, como diria Daniel Galera. Cada milímetro do perímetro da concha manual que ele formou se encontrou com o piso do prédio, ao mesmo tempo deslocando o ar em volta das figurinhas e formando uma câmara hermética em volta delas. Quando num movimento lépido... Para. Parabéns pelo uso das palavras perímetro, hermético e lépido, que são todas proparoxítonas. É um triplo parabéns, né? E eu tinha falado milímetro antes do perímetro. É, mas milímetro é uma palavra normal, né? Agora, perímetro, hermético e lépido, parabéns. Eu sou um poeta. Quando no movimento lépido ele também levantou sua mão reto, 90 graus, as figurinhas a acompanharam, como cartas de baralho de um mágico habilidoso. Ele levantou as figurinhas uns 30 centímetros no ar, como um magneto que tem o poder de atrair papel. E elas caíram viradas. Um silêncio tomou conta do lugar. Estavam todos estupefatos com o superpoder que se manifestara ali. Robert, antes um pária, era agora um ídolo. O Caio não interrompe nunca porque ele não quer ter que editar, então... Exatamente. Quando você falou magneto do papel, eu falei, agora que eu vou ter que interromper. Eu falei, não, mais trabalho. Não, Caio, porra, fala aí, cara, que você ia falar do magneto do papel. Não, porque ia ser um péssimo superpoder, né? Imagina. Tipo, não, beleza, você ia poder, sei lá, fazer um aviãozinho de papel, uma massa, mas... Você não ia poder matar as pessoas, você ia cortar elas com papel, ia ser muito dolorido, mas não ia matar ninguém. É, no fim ele ia ser só o assistente de palco da Xuxa, né? Ele ia substituir o moderninho. Ia voar carta como nunca. Ele também seria conhecido como ventilador humano. Eu pensei em outro nome pra ele, eu pensei em o Papelator. Todo mundo comemorou o evento sobrenatural que acabáramos de ver. Até o cara que perdeu as figurinhas. Depois, ficamos ali pedindo pra ele fazer mais. E ele fez. Se tivéssemos a mão, teríamos pedido pra ele virar uma lista telefônica. E ele teria conseguido. Exagero do caralho. E vocês duvidando da utilidade do superpoder do papeleito. Qual era mesmo aquele anúncio do caminhão de mudança atrás da lista telefônica? Deixa comigo! Ele num date, né? Pegando o menu. Ha! Você quer ver as sobremesas? Espera aí. Ele falando, né? Eu atraio papel como se fosse papel. Porra, agora que eu parei pra pensar, dinheiro é papel, mano. Olha aí. Aí. É, ele ia ser um ótimo super vilão. Continuando. Robert virou o nosso Falcão, o campeão dos campeões. Todo mundo chamava ele pra jogar. Ficávamos esperando ele voltar da escola. Ele ainda de uniforme sentava com todo mundo e o show começava. Ele não desperdiçava sua técnica com poucas figurinhas. Esperava acumular um bolo pra daí fazer seu movimento característico que colocava a torcida de pé. Limpada na camisa, estalada dos dedos, o montar da concha e o tapão reto causando a sucção. Todo mundo tentava imitar, mas ninguém conseguia. Robert era agora parte da turma, mas seu heroísmo ainda seria posto à prova. Você vê a estupidez, né? O cara vira seu amigo pra ele poder roubar a sua figurinha. É, mas de um jeito maravilhoso. Se apenas a vida funcionasse assim. A gente tentava imitar ele, igual o Karate Kid, sabe? Sei. Ninguém conseguia. Imagina, né? O cara limpando a mão na camisa, estalando os dedos e tocando. I am the man who will fight for your home. O close na figurinha, né? Em um preguiçoso sábado à tarde, eis que surge à nossa vista Ricardinho, um colega ocasional do prédio em frente, acompanhado de um menino mais velho, que Ricardinho apresentou como sendo o rei do bafo. Ninguém deu muita bola, mas de fato o cara era bom. Colocou suas figurinhas e começou a rapelar a turma toda do prédio. Todo mundo estava ficando preocupado, não só com a derrota para o forasteiro, mas porque no bolo de figurinhas dele estava o cromo metalizado do Robert Bill, que todo mundo sabia que era a única que faltava para completar o álbum do nosso amigo Alessandro, e era dificílima de achar. O cromo metalizado de quem? Do Robert Bill. Robert Bill? Robert Bill, um urso que é um robô no Thundercats. Ah, é porque a gente chamava ele de Robo Bill. Não, é Robert Bill, é o nome dele. Quem diria, cara? Descobrindo isso 30 anos depois. Tá vendo como era no Thundercats? Não tem o Robert Bill na Turma da Mônica. É mesmo. Parabéns. Você demonstrou o que você queria. Como num arranjo mental sincronizado, toda a turma fez sua parte. Ninguém falou nada. Alguém foi calmamente chamar o Alessandro e o Robert, que chegaram como quem não quer nada. Alessandro deu suas figurinhas pro Robert, que naquela cena representava todos nós. E como um herói que sabe o seu momento, Robert teve a paciência de ir, aos poucos, envolvendo o adversário. Peraí, pai. Todo mundo sabe que você manipulou a história um pouquinho pra ficar mais interessante. Claro que não! Tá. Eu jamais faria isso. É exatamente assim que aconteceu. Exatamente assim. Mas já que você fez... O Rafael tava lá. Mas já que você fez assim, por que você não inventou que ele virava o boné pra trás? Ou que ele levantava o óculos escuro? Pior que eu realmente acho que ele usava um boné. É, eu acho que ele usava um boné mesmo. Pra trás. Vamos inventar que ele usava um óculos escuro de persiana? Então tá, a partir de agora tem um óculos escuro de persiana. Tá bom. Beleza. Começou com as figurinhas mais comuns. Perdeu algumas, ganhou outras. Deixou o bolo crescer um pouquinho. Foi administrando as figurinhas para ver qual atraía o interesse do oponente. Quando ele colocou uma figurinha do Snarf, viu que o rei do bafo contraiu levemente o corpo. Ele sabia que essa era a isca. Ameaçou colocá-la no bolo e tirou. O rei do bafo acusou o golpe. Eu gostei dessa parte, porque ele percebe que o rei do bafo contraiu levemente o corpo, então é como se ele lesse os sinais, sabe? Uhum. Aqueles caras que percebem cada um dos movimentos, assim. É tipo do pôquer, né? É. Ele sacou, o cara deu uma... Putz, é essa figurinha que ele quer. Eu não tô prestando atenção em mais nada, porque desde o começo eu tô ouvindo você, ao invés de falar rei do bafo, tô ouvindo você falar rei do gado, e eu tô imaginando o Antônio Fagundes nessa história. Põe a música aí. Sou desse chão. Cavalo de ouro rodando. Bota essa, disse o rei do bafo. Não, eu gosto dela. Eu não quero arriscar, disse Robert. Qual figurinha minha você quer? Arriscou o rei. Não, nenhuma, blefou Robert, para espanto da torcida, que permaneceu em silêncio. Pode escolher três. Eu caso três, você casa do Snarf. Desafiou o rei do bafo, all in. Cara, nessa hora, eu já tinha comido todo o meu mini chiclete. Estava mascando, né? É. Nervosamente. No canto, um menino misterioso sacou um cigarrinho de chocolate. Ok, mas eu vou primeiro. Aceitou com desdém o nosso herói, que escolheu casualmente duas figurinhas desimportantes e aquele brilhante robô-urso da sabedoria do bolo do adversário. Rei do Bafo riu com canto na boca, não conseguindo esconder sua excitação de finalmente ter conseguido o que queria. Enquanto isso, Robert iniciou sua sequência mortal. Limpada de mão na camisa, estalada dos dedos, ajeitou os óculos de persiana. Formação da concha com os dedos. E como se um meteoro em forma de desentupidor estivesse a centímetros de atingir a Terra. Sentimos o ar sendo deslocado acima das figurinhas. Sentimos o perímetro da mão se grudando brevemente no piso. E ouvimos o barulho da sucção ao vê-la descolar, carregando consigo todas as figurinhas. Rei do Bafo deu um grito. Não! Ricardinho olhava incrédulo. Alessandro tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. Um álbum havia sido completado no nosso território. Vocês ficaram tensos, né? Com o momento. Foi. Pareceu que você estava descrevendo uma cirurgia. Eu já estava esperando que você fosse quebrar o clima completamente, assim. E aí, na verdade, quando as figurinhas estavam no alto, elas eram duas voltas e caíram normal de novo. Não, mas aí isso pareceria muito inventado. Isso aqui é tudo verdade. Ah, entendi. Inclusive os óculos de persiana. Sim. O jogo acabou ali. Rei do Bafo ainda pediu revanche. Saiu nos acusando de injustiça, sendo empurrado de leve por Ricardinho enquanto celebrávamos a vitória. No dia seguinte, ainda falávamos do momento heróico, enquanto alisávamos a figurinha metálica do robô urso. Você já viu as figurinhas do Thundercats, Eric? Quem nunca viu? Você já viu o Robert Bill? Eu vou mostrar ele pra você, peraí. Esse é o Robert Bill. Que merda. Thundercats, essa porra. Parece negócio de Sailor Moon, que merda. Na semana seguinte, tudo ficou diferente. Chegaram as bolinhas bate-bate. E as mãos de Robert eram grandes demais para controlá-las. Peraí, o Eric sabe o que são bolinhas bate-bate? Você sabe, Eric? Sei. Sabe mesmo? Não, mas eu prefiro não saber. Se for decepcionante que nem o urso da sabedoria, eu desisto agora. O urso robô da sabedoria. O urso robô da sabedoria. Do Thundercats. É tipo bat-bag? É uma bolinha que você fica fazendo assim e ela fica batendo de cima pra baixo. Ah, eu já vi essa porra. É aquela que é duas e elas são ligadas por uma corda e um elo e aí você fica pra cima e pra baixo batendo com elas? Uhum. Isso. Uhum. Exatamente. Ah, ok. Isso virou mania de novo, no meio dos anos 90, e eu achava a coisa mais imbecil do mundo porque era um brinquedo que mais te machucava que existia. Sim, podia quebrar o nariz. Exatamente. E você via todo aquele monte de criança com os braços tudo roxo. Todo mundo batendo palma. Ah, que bom. Apanhou do pai? Não, tava brincando. A gente usava pra jogar nas pernas das pessoas. Parece que é um negócio igual do que o Antônio Fagundes usava pra pegar os bezerros. Então a gente usava pra isso, pra laçar a perna das pessoas embaixo do prédio. Depois veio a Mola Mania, que nem precisava de habilidade nenhuma, já que ela descia a escada sozinha. Ô, peraí. Você nunca viu aquela cena do Ace Ventura, pai? Qual é a cena? Que tá descendo a mola por uma escada gigantesca e quando chega no degrau ela cai. Não, mas tinha uma habilidade envolvida com Mola Mania, que era a habilidade de desenrolar a Mola Mania. Ah, claro. Verdade. Essa era a minha grande habilidade. Era isso que eu fazia. Foi nesse momento que eu me destaquei como Robert. Porque as pessoas enrolavam e eu falava, pode deixar daqui que eu desenrolo. E aí eu passava o tempo todo desenrolando molas enquanto as pessoas brincavam. Parabéns, Rafael. Obrigado. Isso diz muito sobre você. Diz. Aos poucos, Robert foi se isolando de novo, enquanto seus atos de heroísmo foram esvaecendo com o tempo. Mas no dia que ele se mudou, antes da família entrar no carro, todo mundo foi lá se despedir do amigo. Cada um deu uma figurinha pra ele. Ele limpou a mão na camisa e aceitou os presentes. Muito bonito, cara. Que bela homenagem ao Robert. Não é? Eu tenho certeza que onde quer que ele esteja ouvindo isso, ele deve ter um celular enorme. Ele provavelmente usa um tablet com o celular. E aí ele tá agora dando pause e voltando 15 segundos pra ter certeza que é ele. E a foto de background é o Urso da Sabedoria. O urso robô da sabedoria. Antes de ir para as histórias especiais de Dia das Crianças, os nossos ouvintes, eu quero lembrar esses mesmos ouvintes de vir fazer parte do lugar onde todo dia é Dia da Criança. Que lugar é esse, Rafael? É o grupo secreto do GugaCast. É o grupo secreto do GugaCast. Você vai lá em picpay.me/GugaCast e você consegue assinar. E lá, cara, tem um negócio que eu acho que eu nunca falei aqui. Tem conteúdo exclusivo todos os dias. Já tinha falado? Não. Que tem todo dia, tem? Tipo, um mini GugaCast? Todo dia? Você não fica sem? Olha, eu dei uma olhada, eu sou editor, né? Eu escuto todos os programas. Eu nunca falei, né? E realmente, você nunca tinha falado sobre isso. Que estranho, cara. Bom, então vai lá, você assina. E quando você assina, você pode ganhar um cashback de até 10 reais. E agora, você pode usar esse cashback em todos os lugares que tem máquina Cielo. Sabia dessa, Rafael? Assim, pra comprar a parada mesmo, assim, você compra um produto e você usa esse cashback. Esse lance de canivete suíço, cara, é um lance muito verdadeiro. Você já sabe que já dava pra pagar Uber, celular, conta no banco, dividir a pizza com a galera, a gente sempre fala isso aqui, né? Agora, cara, em todo lugar que tem máquina Cielo, aceita PicPay. São mais de 1 milhão de lugares. Tem 1 milhão de lugares que você pode usar o PicPay. Literalmente. Você realmente pode deixar a carteira em casa. Esse é um sentimento de liberdade nunca antes conseguido. Cara, eu tô no Brasil agora, eu não vou andar com a carteira. Eu vou andar só com o telefone e usar só o PicPay. É muito fácil, ó. Só você chegar lá, você chega pro lojista e fala que você quer pagar com QR Code. Aí, o lojista vai digitar o valor, ele vai escolher a opção de receber via crédito, aperta o botão verde. No seu PicPay, você abre o leitor de QR Code e aí você escaneia o código que vai aparecer na maquininha, sacou? E aí você pode tirar o valor do seu cartão de crédito ou do seu saldo na conta do PicPay que você vai ter, porque você vai ter assinado o grupo secreto do Google Cash, sacou? Aí é só você confirmar. E é isso, cara. Acabou. Acabou. Você fez a compra, não sei o que, só com o seu telefone. Você não precisa levar cartão, não precisa levar carteira, não precisa levar dinheiro, não precisa levar sua identidade, não precisa levar mais nada. Só leva o telefone. Isso é modernidade demais pra minha cabeça. Cara, esse é o grupo das pessoas que assinam o GugaCash. Se você assina o GugaCash, você tem o PicPay e você pode fazer isso na sua vida. Então, vem pra essa bolha. Venha para essa bolha você também. picpay.me/GugaCash. Falou? Perfeito. Caio, a gente precisa de histórias sobre o quê, cara? Para os próximos episódios, por favor, nós precisamos que vocês nos enviem histórias sobre compras, promoções, derrotas e vitórias, tentando fazer um bom negócio. Afinal de contas, Black Friday está vindo. É isso aí, vai ser nosso especial de Black Friday, então a ideia é você falar disso, aquele seu momento de consumidor, aquele momento que você foi fazer uma compra incrível e você se deu muito bem, ou você se deu muito mal, você comprou um negócio, enfim, histórias relacionadas a compras. Sempre que eu vou no mercado, eu vejo aqueles lá, desodorante, leve 3, pague 2. Eu tô com exatos 27 desodorantes na minha gaveta já. É impossível, cara, porque eu acho que eu tô fazendo um negócio muito maravilhoso, só que eu nunca vou usar esse desodorante, mas ok. Olha aí um mini exemplo, uma mini história. Aí a gente também precisa de histórias de animais de estimação. Sim.

vendeu minha bicicleta e a nossa TV de 14 polegadas. Nossa. Juntou mais algum dinheiro, meu nono também ajudou. Nossa, cara, que... Caramba, cara. Que situação. Dívida quitada, carro consertado, ferida cicatrizada após um longo castigo, que foi basicamente ficar no quarto quando a Carminha nos visitava, o que ocorreu por duas ou três vezes nesse período de privação de liberdade. Quando tudo estava voltando ao normal, eu brincando de Conan, atira um pedaço de pau com um prego preso na ponta, na cabeça da filha mais velha, meu Deus, da Carminha. Cara. Mas aí também, né? Aí eu já não sei se a Carminha é a vilã realmente dessa história. Mas isso é coisa para outro dia, pois não tenho nostalgia alguma desse evento. Tá maluco, cara. Lembro-me de ter ficado chateado com o acontecido com o tijolo. Não por magoar minha megera tia, mas por estragar um baita carro que era um Santana. Esse Santana aí eu não compraria, não. É esse não. Capítulo final, o desfecho. Até hoje o assunto é tema nos churrascos. Minha tia não é mais elitizada. A roda gigante da vida não falha pra esse tipo de pessoa. Não, falha sim, cara. Falha direto. Falha. Falha pra cacete, gente. É. Não falha, né? É, não vem com essa, não. Eu superei o fato de estragar o carro, mas nunca vou esquecer do olhar de fúria e o ódio na voz com que me acusara de ser invejoso de fazer aquilo de propósito. A lição é, se uma criança quebra algo, muito provavelmente ela estava só brincando. Ódio e inveja são coisas que adultos colocam nas irresponsáveis ações de uma criança. E isso pode as traumatizar pelo resto da vida. Meu primo, por exemplo, hoje não fala comigo nem com ninguém da família, pois Carminha o convenceu que não gostamos dele, tínhamos inveja e só queríamos quebrar suas coisas, o que é totalmente descabido. Éramos apenas crianças. Quebrar suas coisas e tacar pedaços de madeira com um prego na ponta na cabeça delas, né? Exatamente. É, eu queria dizer que ele tá certo, mas... Ele jogou um tijolo no carro. Sem nenhum propósito. Ai, meu Deus do céu. Rafael, lê a próxima, cara. História 2 se chama Coche Viejo, ou Carro Velho. Coche Viejo em espanhol? É. Do disco do Paralamas em espanhol? Isso. Ok. Olá, Caio, Guga e Rafa. Sim, apesar de o podcast chamar GugaCast, não consigo saudá-los fora da ordem alfabética. Me chamo... Sou professor de inglês e moro em São Paulo. Sou ouvinte assíduo do programa. E graças à opção que faço em ouvi-los enquanto cozinho ou como, às vezes passo bem mal. Seja rindo ou imaginando os procedimentos médicos medievais. É, realmente. Sei que o tema para o qual estou escrevendo é nostalgia, e talvez vocês estejam esperando por uma história memorável ou algo do tipo. É verdade. Porém, vou aproveitar o espaço aqui para contar das coisas que aconteceram na minha infância, e com toda certeza me fizeram ser o que sou hoje. Lembro que muitas vezes escutava que desobedecer os pais é uma escolha não muito inteligente. Lá vamos nós. Capítulo 1, a combosa e a faca. Combosa. Combosa. Crianças têm o dom de serem um tanto quanto insistentes e a voz um pouco lenientes. Não lembro quantos anos eu tinha, mas lembro vividamente do dia no qual, mesmo tendo ouvido de minha mãe que não deveria entrar na Kombi bem surrada do meu finado avô, que voltara recentemente de uma pescaria, insisti para adentrar aquele reduto de tétano em quatro rodas. Vocês sabem que a Kombi modelo tradicional tem vários bancos, né? Bom, eu sei. É. E vocês sabiam que a Kombi... Isso não é ele dizendo, sou eu. Vocês sabiam que a Kombi tem o mesmo tamanho do Fusca? Sabia. É feita na mesma plataforma. É, isso é impressionante. Eu nunca consigo acreditar. Nem que eles estejam lado a lado, eu não acredito. Calma, calma, calma, calma. A Kombi é só um Fusca aqui com as paredes retas. É, um é um pão de forma e o outro é um pão de queijo. É, isso aí. Calma, ela tem a mesma largura e profundidade do Fusca? A parte de baixo da Kombi é o Fusca. Meu Deus. É. Impossível isso. Impossível, claro. Pois bem, por algum motivo, meu avô tinha retirado os assentos. E por falta de ter onde sentar, acabei achando que sentar na tampa do motor, aquela lataria que isola o motor da parte de dentro do veículo, seria uma boa ideia. Não é uma boa ideia. Eu mencionei que ele acabara de voltar de uma pescaria? Pois bem, ao sentar nessa parte do automóvel, que nos Estados Unidos é conhecido como VW Bus, sentei em uma faca. Ah, não! Ah, não! Não. Oh, não! Ah, não! Não! História de criança, gente. Pelo amor de Deus, um ataca com um tijolo, o outro senta na faca. Ah. É, crianças são assim, cara. Apesar de a receita para o desastre ser bem completa, a faca adentrou parte da minha coxa direita. Poderia ter sido bem pior. Nossa, cara. Meu avô, banana que era o Versangue, mal sabia o que fazer. Sorte a nossa que minha mãe acabou voltando rápido, ela havia nos deixado sozinhos ao ir buscar minha irmã na escola e soube o que fazer. Algumas toalhas manchadas de sangue, muitos gritos da minha parte, enquanto a enfermeira sofria para dar míseros 3 pontos na parte posterior da minha coxa. E minha mãe quase roxa de tanta força que fazia para me segurar, mas ficou tudo bem. Lição aprendida, não desobedeça a mãe, vai dar merda. Mas peraí, qual foi a desobediência? Alguém falou pra não sentar lá e ele foi sentar? Ela falou pra ele não entrar na Kombi. Ah, entendi. Não, mas também deixar a faca virada pra cima na Kombi? Quem faz isso? É, esse avô dele era um pouco problemático, né? É. Eu acho que seu avô queria te matar. Era aquele avô que ia no cinema colocando, né, agulha nos bancos, né? Caramba, sim. Que horror, cara. Ou então aquela lenda de que tinha gilete no tobogã do Play Center. Sim. Ai, meu Deus, que aflição. Embora no Play Center era mais fácil pegar outros trilhões de doenças do que acabar se ralando num gilete. Ralando, cara, você ia ser fatiado. Você vem com toda velocidade, a gilete encaixadinha ali no meio do negócio. Ai, que aflição. Ai. Que lenda horrível. Um outro episódio de minha vida que foi extremamente formador de caráter foi uma ida ao circo. Nessa época, morávamos de aluguel no Tatuapé, bairro povoado por pessoas de poder aquisitivo relativamente bom, mas absurdamente maior do que minha família tinha na época. Certa vez, os vizinhos da frente nos convidaram a acompanhá-los em uma ida ao circo. Meus pais devem ter feito as contas, juntado a grana que tinham e decidimos ir. Vale uma nota contextual aqui. Como já mencionei, vivíamos de aluguel. A grana era contada, não dava para estripulias. Logo que meus pais recebiam algum, rolava uma casquinha no McDonald's do shopping e era isso. A casquinha custava uns 50 centavos na época. Ah, muito bom, né, cara? É. Mas também na época, 50 centavos comprava o quê? Um Opala. Cara, dessa coisa de inflação, sabe qual foi a coisa mais sinistra que eu já vi? Eu tenho um DVD do show dos Beatles nos Estados Unidos. Eles fizeram shows em estádios lá. E o ingresso foi $5.95. É muito louco isso. Cara, eu tenho aqui a nota fiscal do meu primeiro carro. E ele foi comprado zero por, tipo, R$8.000. Nossa. 8.900, não foi? É, uma coisa assim. Meu Deus. 0 quilômetro. Portanto, uma ida ao circo foi deveras festejada. Acontece que, como o título do capítulo sugere, havia um teto orçamentário para o evento. Obviamente, eu desconhecia a cifra, mas ok, bora lá. Chegando na bilheteria, meu pai acompanhou o pai da outra família. Não lembro o nome de ninguém. E eu fiquei com minha mãe e irmã aguardando a mãe desse vizinho e ele. Ao voltar, vi que havia um certo pesar na feição do meu pai. Eu não precisei imaginar nada. Ele logo foi falando. Gente, acontece que eles compraram os ingressos em um setor mais caro. Como viemos com eles, achei melhor acompanhá-los. Infelizmente, não vamos ter dinheiro para comer nada lá dentro. Tudo ok para vocês? Porra, claro que tudo ok. Comer eu como em casa. Mas a lição que tive aqui foi de trabalhar sempre as expectativas. Nunca estimular algo que nunca pode acontecer. Sempre ser transparente com quem a gente ama. Que bonito. Foi uma boa lição mesmo. Sim. Capítulo 3. Omnia mea mecum porto. O que isso quer dizer, eu não sei. Ao crescer, a ideia de tetos orçamentários para determinadas coisas sempre esteve comigo. A fim de fugir do aluguel e poder futuramente investir em uma faculdade para mim e para minha irmã, meus pais optaram por investir as economias em um apartamento em um bairro próximo de São Mateus, mais para a zona leste ainda da cidade. Parte mais afastada, mais perigosa, mas que me rendeu os amigos que tenho até hoje. Nesse processo todo, eu fui ficando adolescente, prestando atenção em coisas que não ligava, e com isso veio a merda do consumismo. Eu queria ter o que não podia, o tênis que ficava da terceira prateleira da loja para cima. Não sei se vocês já repararam, mas quanto mais alta a prateleira, mais caro fica. Pô, nunca tinha reparado isso. É, também não. Também não. Lembro que meus pais me davam opções, mas era algo do tipo esse ou aquele. Tudo sempre dentro do orçamento da família. Uma vez insisti que achava que daria para meus pais me darem algo além do que eles haviam me oferecido. Adolescente, volta e meia é mesmo uma merda. Tomei uma lição de moral da minha mãe, mineira de Guaxupé. Próxima a Mococa, né, Caio? Bem próxima. Inclusive, uma namoradinha minha da época da adolescência era de Guaxupé. Olha aí, Caio arrasando com as guaxupenses. Eu falo, uma menina, pronto, já virei arrasando guaxupenses. É, que era 30% da população feminina adolescente da cidade. Bom, minha mãe mineira de Guaxupé, que sempre comeu pelas beiradas, mas sempre se fez ouvir. Ela disse: filho, se for para investir em você, vou investir algo que ninguém nunca vai poder tirar nem roubar de você. Agora estou com lágrimas nos olhos redigindo este e-mail. Na hora achei baboseira. Hoje isso faz de mim quem sou. Foi por pensar assim que meus pais disseram não na hora de comprar a camiseta de marca, mas disseram sim na hora de pagar o curso de inglês para mim e para minha irmã. Foi assim que não usei o tênis da última prateleira da loja, mas pude ir para a faculdade. Foi assim que eu e minha irmã descobrimos na educação uma carreira, e hoje podemos ir e vir e curtir a vida moderadamente, mas muito melhor do que meus pais podiam quando tinham nossa idade. Minha irmã é coordenadora de uma escola de inglês, e eu, como mencionei acima, professor. Quando penso em nostalgia, é isso que me vem à mente, os valores que meus pais me passaram. Espero que o e-mail não tenha ficado muito longo e que caiba na descrição do programa. Como o Guga gosta de falar, essa é uma história good vibes de um filho que, na hora certa, soube enxergar o sacrifício dos pais e gostaria de eternizar essa parte da história da família em formato de áudio. Um abraço a todos. Foi realmente good vibes. Sim, muito good vibes. Fofa. E lembrou quando eu fui ao circo, e esse foi um dinheiro muito mal gasto. Eu já fui ao circo, umas 4 ou 5 vezes durante a minha vida, e eu já fui até o circo do... Como que é o nome daquele ator da Globo que tinha circo? Marcos Frota. Eu já fui ao circo no Marcos Frota. Como é que ele fala o circo, Rafael? Não sei como que ele fala. O Rafael sabe imitar o cara do circo. Como é que é? Você fala igualzinho, que ele fala 500 cabeças de gado. E 500 cabeças de gado. Eu já fui... Cara, mas assim, ó, a maior decepção da minha vida foi quando o circo do Zacarias chegou em Mococa e eu fui animadaço. Chegando lá, não era o Zacarias. Cara, não. Isso... Era um cara que parecia o Zacarias. Não, cara, isso... Só que eu não sabia que o Zacarias já tinha morrido. Nossa, cara. Então foram duas decepções, né? Não é o Zacarias, e cadê o Zacarias? Morreu? Não! Exatamente, no mesmo dia. Eu virei pra minha avó e falei, que porra é essa? Não é ele. Ela, mas meu filho, ele morreu tem tempo. Tipo, cara, foi um dos piores dias da minha infância inteira, assim. Porra, Caio, sinto muito, cara. É engraçado que você, sendo o segundo maior mocoquense da história, fez exatamente como o maior mocoquense da história, o Rolando Lero. É mesmo. Aliás, não é a primeira vez que o Caio manda essa aqui. Deve ser um lance bem de mococa mesmo. Os mocoquenses não sabem quando as pessoas morrem. E quando elas sabem, eles ficam, não. O Zaquinha? Tira o lenço do bolso, né? Com essa... Mas não é possível. Estava tão bem. Então você foi no circo do Zacarias Culver, é isso. Exatamente, é igual aquela notícia lá do show do Patati Patatá fake, acaba em tiroteio. Mas essa ninguém podia esperar outra coisa. Ok, próxima história. Leia, Guga. A próxima história foi batizada pelo Rafael como Cinema Mudo. Fala, Guga, Rafael, Caio e convidado ou não, beleza? Faz muito tempo que a gente não tem convidado aqui, né? Para as pessoas continuarem ficando... Para as leituras de e-mail, né? A gente teve o Luigi, razoavelmente, há pouco tempo, mas não é muito comum, realmente. Me chamo... Aô! E sou de Fortaleza. Eu saí de fininho pra pegar uma água, ainda de fone. Esse escuro tava muito longe do quarto. Eu voltei só pra poder a minha risada aparecer no microfone. Pode continuar aí. Ele pediu pra gente dar um nome pra ele. Eu vou chamar ele de Lake and Palmer, ok? Beleza. Sou de Fortaleza e tenho um caos bem peculiar na minha infância. Espero que seja interessante bastante para que vocês leiam no programa. Prólogo. Só para contextualizar, vivi numa época que muitos só ouviram falar a famigerada e gloriosa década de 80. Cara, que década maravilhosa. Época que um palhaço, bêbado e chapado, comandava um programa para crianças e a hoje rainha dos baixinhos fazia a alegria dos altinhos usando maiôs cavados e blusas transparentes. É verdade, né, cara? Era muito várzea, né? É. Muito. Parece que a televisão inteira, os anos 80 inteiro, parece que foram dirigidos pelo Miele. Sabe o que eu lembro dos anos 80? Tinha um outro programa que era apresentado pelo mesmo cara que fazia o Bozo. Uhum. E esse programa se chamava TV Pau. Eu lembro disso. E era um programa em que tinha um videogame na tela e esse videogame tinha que atirar. Você ligava pra ele, ele atendia o telefone e você ia jogar. Pra você jogar, toda vez que você falasse pau, a nave atirava. E aí a pessoa ficava assim, pau, pau, pau, pau, pau. E a nave atirando. Sei lá, tinha alguém no estúdio apertando um botão toda vez que você dizia pau. Então, cara, só pode ser coisa do Miele isso, cara. E pau escrevia P-O-W, né? Era pau, só que com a pronúncia em inglês, pau. Eu acho que não, eu acho que era TV pau mesmo. Não, não, era P-O-W. Porque isso era uma cópia de um programa americano e tinha, de fato, um videogame que era acionado por voz, mas você tinha que falar o comando certo, que era pau, e eles não iam traduzir isso. Então era esse negócio, por isso que tinha que ser isso. Mas, de fato, só pode ter sido coisa do Miele. Ah, que maravilha, vou fazer um programa de 15 minutos que a pessoa fica falando pau sem parar. Ah, cara, anos 80. Ele fala que a década de 80 deveria se chamar Putaria Mode On. Com certeza. E aí ele dá um subtítulo, Didi, Dedé, Mussum e Zacarias. Cara, mais uma vez o Zacarias aqui presente. Olha lá. O ano era 1986. Rafael, o que mais aconteceu no ano de 1986? Fala da sua memória, não precisa pesquisar. Bom, em 1986, eu me formei no pré. Caraca! É, junto comigo, tinha dois outros Rafael. O Rafael... acho que Borba, que era um japonês. Uhum. E o Rafael Akapai, que era negro. Uhum. E éramos os três Rafael da turma. Uhum. Parabéns por essa conquista. No dia da formatura, foi permitido que eu tomasse um banho de banheiro lá em casa. Você mereceu. É, e foi isso. Parabéns, cara. Obrigado por trazer a sua nostalgia pro meio da nostalgia do Laken Palmer. Tinha esquecido que o nome dele era Laken Palmer. Como a maioria das crianças daquela época, eu esperava ansiosamente chegar às férias para poder assistir ao novo filme dos Trapalhões, que era o maior fenômeno de bilheteria do cinema nacional até então. Era ano de Copa do Mundo, Copa que consagrou Maradona e sua mão de Deus. E a Argentina sagrou-se campeã, que é a única coisa que alguém pode se sagrar. Exato. Sim. Aproveitando o gancho do evento... naquele ano, estreava Os Trapalhões e O Rei do Futebol, que contava com a participação do Edson, o Arantes do Nascimento, o Pelé, que como ator-cantor, era um excelente jogador de futebol. E aí ele põe aqui um trecho dessa bela melodia. ABC, ABC, toda criança tem que ler e escrever. Quem achou que isso era uma boa ideia, né? Eu não consigo, toda vez que alguém fala do Pelé, eu só lembro da cena que o cara do filme. Sim. A mulher pergunta: ei, não. Você é o Pelé? Não. Sou o Jô Soares. Os caras mereciam um Oscar por esse momento. A cara de cínico que ele faz é não. Finalmente a estreia. Como um ritual que acontecia todos os anos, lá fomos eu, meu irmão e meu pai para o cinema que se localizava no centro da cidade. Chegando lá, a fila estava enorme, dava voltas. Mesmo não sendo na estreia do filme, mas ficar umas horas no sol, do Ceará, não era nenhum esforço para uma criança de 10 anos que estava prestes a acompanhar mais uma vez as desventuras do seu quarteto favorito. Como nós chegamos relativamente cedo, conseguimos um bom lugar na fila, o que era muito importante, já que naquela época não tinha cadeiras marcadas e quando abriam-se as portas, estourava a manada para pegar bons lugares na sala. Bons lugares esses que, por sorte, foi o que conseguimos. O filme. Nos acomodamos, pipoca e refri. Check. Apagam-se as luzes, trailers, e começa o filme. As crianças demoram um pouco a se calar devido à euforia do momento, creio eu. As histórias dos filmes eram quase sempre as mesmas. Didi e seus amigos numa aventura muito louca, mas dessa vez tinha o Pelé, o rei do futebol, que no filme era um jornalista que depois vira goleiro. E uma coisa que nunca esqueci também, vocês entenderão essa daqui a pouco, é que o nome do Mussum no filme era Fumê. Coisas da Age of Putaria. Didi, como sempre, o pé rapado que vira o herói da trama, tinha um time de várzea e terminou por virar técnico de um time grande. Na real, essa parte eu não lembro muito bem, mas era algo parecido com isso. É tipo o Vanderlei Luxemburgo. Os Trapalhões e o Rei do Futebol. Dois pontos. A história de Vanderlei Luxemburgo. Tem que fazer parte do pochecho. Um técnico à frente do seu tempo que usava meios de treinamento não muito convencionais, tipo soltar uma matilha de cachorros famintos para correr atrás dos jogadores, para logo depois incorporar o treinador do Rocky Balboa e soltar um monte de galinha para os jogadores pegarem. Pô, da galinha funciona. Da galinha. Sim. É o CrossFit em 1978. E foi bem nessa hora que o cisco no olho abriu as portas da zoeira de com força. A fuga da galinha. Bem na hora que os jogadores tentavam pegar as galinhas, algum ser genial, sério, genial, com certeza influenciado pelo Deixa Que Eu Chuto, pelo Faz Seu Cadastro Rapidinho, pelo Aracira Top Term, resolveu soltar uma galinha dentro do cinema. Caralho! Meu Deus! Sensacional. Imagina a cara do Pelé vendo isso. É, meus amigos, a zoeira level N mais 1 tomou conta do recinto. Imaginem a cena, gente gritando, rindo, subindo nas cadeiras. Foi nesse dia que descobri que existia gente que tinha fobia de penosa, chorando, cococó pra todo lado e eu gargalhando como se não houvesse amanhã. Pô, cinema 3D, cara. 4D, né? É. A gente podia ir ver uma sessão desse filme lá no shopping Iguatemi, que tem o cinema 4D, e aí soltar a galinha. Depois do alvoroço inicial, acenderam-se as luzes e entrou na sala outro ser extinto nos dias de hoje, o lanterninha da sala de cinema. Entrou um, depois dois, três, pois como vocês sabem, galináceos não são lá bichos muito fáceis de pegar, vídeo Rock Balboa. Depois de um tempo, a meliante foi finalmente capturada, os lanterninhas aplaudidos com entusiasmo, e o filme recomeçou e foi até o fim sem interrupções. Só uma ou outra gargalhada que ninguém sabia se era do filme ou do episódio Galináceo. As minhas, com certeza, eram desse último. Termina o filme com direito a gol de bicicleta do Didi e ele fazendo um gol de cabeça de um escanteio cobrado por ele próprio. É sempre isso. Didi é foda, né, cara? O cara não tinha vergonha. Foi nesse dia que pude confirmar a veracidade do dito do filósofo Chaves. Dessa vez foi bem melhor ter ido ver o filme do Pelé mesmo. Bons tempos. Caio, é com você o próximo. Vamos lá. Próxima história tem aqui como título Cagaço. Oi, lindos e amigos ouvintes. Quero falar da minha história de criança porque amo essa história e espero que ela seja boa o suficiente para ser contada. Me chamo Aai e tenho 22 aninhos. Oi, RS, estou solteira. Cara, me mandou um oi pro Rio Grande do Sul e falou que está solteira. Oi, Rio Grande do Sul, estou solteira. Acho que essa história se passa em 2001, quando eu tinha uns 5. Rafael! Parece um... Nossa, agora eu que fiquei um tomei um susto aqui. O que mais aconteceu no ano de 2001, uma odisseia no espaço? Não precisa pesquisar, não. Fala alguma coisa que você lembra de 2001, da sua vida. Em 2001, eu terminei a faculdade. Galera! Pô, a gente pegou quando você terminou o pré e agora quando você terminou a faculdade. Duas épocas da sua vida muito similares. Isso. Você tomou banho de banheira nesse ano também? Não tinha mais banheiro em casa, mas eu tomei um banho de chuveiro antes de ir pra formatura. E o Rafael Borba? Nunca mais encontrei o Rafael Borba e o Rafael Capai. Não. Pois é, mas será tinha que... outros Rafael na minha turma também. Será que eles se formaram também? Eu acho que sim. Ah. A Capai é um bom nome, né? É um bom nome. Tem uma força nominal aí. Continuando aqui. Pareço meio tosca nessa história, então esconda o meu nome, talvez eu me identifique na bolha. Tudo se passa na casa da minha avó, e tenho certeza que vocês escolherão um bom nome para ela. A avó da Hahai. Vó Hahai. Vó Hahai, ok. Durante a semana, era ela quem cuidava de mim e da minha irmã, Hihi. Pois minha mãe... Finalmente a gente conseguiu chegar nos piores nomes já inventados. Pois minha mãe trabalhava. Também cuidava das minhas primas. Quem quer e dinheiro. Porque os pais delas trabalhavam. Esse é o problema com esses programas muito longos, cara. Isso começa a virar várzea animal, cara. Isso rendeu muitas histórias boas. E a melhor é a que eu vou contar. O terreno da casa da vovó Rahai é um declive e o quintal tem um barrancão cabuloso. Era o nosso playground. E a vozinha não fazia questão de nos vigiar o tempo inteiro. Afinal de contas, coitada da velha, ela tem mais o que fazer, né? Sim. E os brinquedos eram os materiais de construção que meu avô, que é pedreiro, levava pra casa. A gente sempre gostou de brincar lá. Nada como um barranco com entulhos, plantas, escada, dois cachorros e quatro crianças, né? Passávamos todas as manhãs brincando ali, trocando ideia. É um lugar bom demais. Minha prima, Dinheiro, era a mais velha. Naquela ocasião, devia ter uns 9 anos. Dinheiro era meio que uma líder. Sim, é verdade. Sempre conhecia as brincadeiras novas primeiro e ensinava a gente. Nesse dia, ela tinha aprendido a jogar sinuca. Caraca, tô aprendendo a jogar sinuca com 9 anos de idade? Afinal de contas, ela jogava dinheiro, né? Exato. Subiu no barranco, pegou um cano de PVC e falou a frase que jamais esqueceremos. Leia com voz infantil feminina. Aí você tá querendo me fuder, né? Vai lá, Caio. Você é um locutor profissional. Não, já é normal. Já é o seu natural. Vai lá. Exato. Ha-hai! Hi-hi! Quem quer? Vem todo mundo aqui! Quer ver como eu sei jogar sinuca? Pegou o PVC com todo o gestual de quem segura um taco de sinuca, mirou na cabeça de quem quer e acertou, como se fosse uma bolha numa bola de bilhar. Caralho! Mano, a dinheiro é 100% sem noção. Caramba! A quem quer ficou com um corte horrível na testa. Foi a primeira vez que vi tanto sangue junto, jorrando, cobrindo o rosto da quem quer. A coitada começou a correr, gritar e chorar com a cara coberta de sangue. Pra minha mente de 5 anos, ela tinha sido possuída. Eu comecei a correr sem rumo, tentei fugir, caí no barranco, fiquei desesperada. A atitude de minha irmã, Riri, foi a melhor possível. Rir até não se aguentar. Estava 0% preocupada com a visão do próprio demônio. Minha avó, com que é? Vovó Rahai, não achou necessário levar quem quer pro hospital. Talvez ela quisesse... Tá muito difícil, cara. Talvez ela quisesse me levar, porque eu demorei muito pra parar de chorar após ver minha prima daquele jeito. Mais do que a própria quem quer. Quem quer? Que foi a vítima da jogadora de sinuca. Enfim, a solução da vovó Rahai foi colocar um remédio milagroso pra limpar a ferida, lavar o rosto e ligar pro pai dela vir buscar. Pois ela não tinha como lidar com nós quatro sozinha nessa situação. É claro, porque uma delas era psicopata. Exatamente. Eu achei a vovó Rahai muito profissional, cara. Ela limpou tudo, ligou pro cara, cuidou das crianças. Exato. Então, quem quer, tomou uns pontos na testa. Dinheiro conheceu uma brincadeira chamada surra de cinta. Eu, Rahai, não conversei com a quem quer direito enquanto a ferida não cicatrizava. Até ter certeza que ela não estava possuída. Caralho! Hi-hi-hi. Continua despreocupado até hoje. Quando meu avô chegou em casa e soube da história, disse que faria uma piscina pra gente numa caixa d'água, pois o barranco é perigoso mesmo. Isso nunca existiu. Ainda bem, né? Tudo acabou razoavelmente bem. Hoje em dia, minhas primas se mudaram, mas quando nos encontramos, temos que contar essa história toda vez. Imitar minha prima possuída é algo que a gente não se cansa de fazer. Coitada da menina, cara. Muito coitada da quem quer. Espero que gostem, meus fofuchinhos. Posso finalizar? Por favor. Essa história se chama Meu Erro. Olá, meninos do GugaCast e eventual convidado, tudo bom com vocês? Tudo ótimo. Eu me chamo... E essa história acontece no ano de 2004, quando eu cursava a terceira série. Eu estudava em uma escola particular, tradicional e muito grande, porém meio decadente. As turmas tinham poucos alunos e o ensino já não era lá essas coisas. Os pais mais atentos iam tirando os filhos da escola e só sobraram aqueles que os pais não ligavam para acompanhar a educação e, por consequência, eram bagunceiros, repetentes, brigões e incontroláveis. Que galera, hein? Né? Que cena para um filme de comédia da Sessão da Tarde, né? É, né? Com o Supla. Por que o Supla? Porque tem o filme do Supla com a Angélica, você não lembra? Dos Trapalhões? Do Supla? Tipo um filme do John Hughes brasileiro, só que estrelado pelo Didi. O Supla e a Angélica fazem o casal principal. Caraca! Ué, maravilhoso, assiste aí. Eu acho que se chama Uma Escola Atrapalhada. Ele canta Motocicleta Endiabrada? Canta.